coisa. E aqui a gente vai, sai do serviço cansada, acorda às 4 horas da manhã para trabalhar e não tem horário para chegar em casa. É mal administrado mesmo, é mal mesmo. Não tem administração nenhuma. Aqui eu posso falar. Tô na minha área, tô na condição. Rio de Janeiro, Brasil, para todas as bocadas do mundo. Farofa carioca, recado sério. Atenção, povo brasileiro, não é mais possível aturar esse comportamento de desunião. Meu pensamento se confunde de janeiro a janeiro. Eu não consigo nem ser dono da minha razão. Só tem vacilo no beco escuro, eu te confesso, eu não dou mole, mas tá jogo duro de se esquivar. Principalmente se a parada vem de cima desse cara que só sabe mandar. Ele não está nem aí se você tá com fome, se você tá com sede. Tira onda com o seu dinheiro de contribuinte o ano inteiro, deitado numa vela de uma rede. Na sua casa de praia, matando jacaré no Pantanal. Olha aí, ô mané, a sua sorte pode estar no final. Na sua casa de praia, matando jacaré no Pantanal. Olha aí, ô mané, a sua sorte pode estar no final. Tá entendendo? Qual é a situação? A situação é essa, tá tudo ruim, tudo caído. Não tem saúde, não tem nada. Pô, o cara comendo teu dinheiro, toma uma atitude. Alô, povão, agora é sério. Presta atenção, povo brasileiro, não é mais possível aturar esse comportamento de desunião. Meu pensamento se confunde de janeiro a janeiro. Eu não consigo nem ser dono da minha razão. Só tem vacilo no beco escuro, eu te confesso, eu não dou mole, mas tá jogo duro de se esquivar. Principalmente se a parada vem de cima desse cara que só sabe mandar. Ele não está nem aí se você tá com fome, se você tá com sede. Tira onda com o seu dinheiro de contribuinte o ano inteiro, deitado numa vela de uma rede. Na sua casa de praia, matando jacaré no Pantanal. Olha aí, ô mané, a sua sorte pode estar no final. Na sua casa de praia, matando jacaré. Olha aí, ô mané. Aê, mané. Se liga, hein. Tá todo mundo de olho em você, hein. Tem quem tá na tua captura, hein. Presta atenção, o povo não é brinquedo não, hein, meu irmão. Aê, pra falar velho, pra falar sério, eu tô legal. Alô, papai, fala tu que eu tô cansado. Já disse, já falei, não vou repetir mais. Vai todo mundo cair fedendo, é isso aí, meu irmão. Vai cair fedendo igual o jacaré que vocês matam lá em cima. O povo precisando de saúde, escola, de tudo, você não faz nada?